na sequência, Melinha Frevo Mulher, Luan Estilizado também cantou aí pra você. Nossa sequência musical, sequência essa que foi preparada com todo carinho pra você na nossa edição especial desse mês de junho. E do Conexão da Noite pra você, Estação Junina. Conexão da Noite, edição especial desse mês de junho. Seguimos juntos por aqui com você até às 17, até às 22 horas, até às 22 horas com muita música boa. Com os melhores sucessos dessa noite, você já pode ficar à vontade para mandar tua mensagem, para mandar teu alô e fazer a tua solicitação musical para essa noite. Diga para mim de onde é que você tá ouvindo, quero saber de onde é que você tá acompanhando. O programa Conexão da Noite, edição especial desse mês de junho. E agora nós vamos ouvir uma sequência de carimbó, uma sequência de carimbó preparada com todo carinho para você. E a gente vai começar essa sequência com ele, que é o rei do carimbó, Pinduca, um dos maiores nomes da música amazônica e também da música paraense, né? Ele nasceu na cidade de Garapé-Mirim, no Pará, em 1937. Ele recebeu o título de rei do carimbó por ter ajudado a popularizar e também a modernizar esse ritmo tradicional, levando a cultura paraense para todo o Brasil. Sua trajetória começou ainda jovem, tocando aí pandeiro e bateria. Mais tarde, formou sua própria banda e passou a inovar no carimbó ao incluir a guitarrada, o contrabaixo e também o teclado e a bateria, criando aí o chamado carimbó estilizado. Essa mistura tornou aí o ritmo mais conhecido e abriu portas para novas gerações de artistas amazônicos. Entre suas composições mais conhecidas, entre os seus sucessos mais conhecidos, estão a música Sinhá, a música Sinhá Pureza e também a Marcha do Vestibular, né? E também vamos farrear entre outras diversas que tem aí o Pinduca, né? E a gente vai tocar um pouquinho de Pinduca para você ouvir, tá bom? E também mais um fato aqui sobre a vida do rei do carimbó para você, que em 2025 a sua obra foi conhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, uma homenagem à sua enorme contribuição para a identidade cultural amazônica. Hoje a gente vai ouvir um dos maiores ícones da música amazônica, da música paraense, Pinduca, que ficou conhecido como o rei do carimbó. E a gente vai começar essa sequência com ele cantando pra você a música Borboleta do Cacau aqui no Conexão da Noite de hoje. Pra ouvir sucesso, você tem que ouvir 90.5. Está voando por aí. Borboleta do cacau está voando por aí. O banho da borboleta faz qualquer mulher parir. O banho da borboleta faz qualquer mulher parir. Borboleta do cacau está voando por aí. Borboleta do cacau está voando por aí. O banho da borboleta faz qualquer mulher parir. Thank you.